P6225, aciona a identificação direto pelo DS2000, altímetro 1011. Controle Salvador, muito bom dia, é o Gol 9040. Gol 9040, bom dia, sua identificação. Altimetro 1011, desce para 3 mil pés, direto posição pelo. 3 mil pés, 1011, desce direto e voa na proa da posição pelo, o 9040. 9040. Direto pelo 6225. Verifique sua navegação. A autorização expedida foi para a posição pelo e o deslocamento no radar indica a voar duna. Aqui confere prode pelo, senhor. Tá bem, sem problema aqui na prode pelo. Gente, agora o radar indica a proa de pelo, 6225. Taxi Gol 983, estamos com 182 a bordo, 3 horas e 18 de autonomia, alternando Recife. Obrigado, Gol 9831, táxi aprovado via faixa principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 1, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8 decimal 95, Gol 9831. Eco 1011, autorizado via faixa Índia, no ponto de espera 2895. 9839. Alô, Delta 9537. Viva, Delta 5972. Bom dia, estando identificação. Direto Duna, desce para 4000 pés com 101. Aqui é Delta 4000, Duna, confirma a vista. 11, 101, Rio 5972. Rio 11, Delta 5000, 4000. Torre Salvador, muito bom dia, voo 9831, pode esperar a posição 10. Voo 9831, autorizado alinhar e decolar da pista no zero. Vento de 280 graus com 02 nós. Alinhe e decola a pista no zero, voo 9831. Voo 9040, reduz a 220. Descendo, redução 220, voo 9040. Gol 961, posição 9, que está em funcionamento. No 961, no portão 9, aprovado. Puxa o funcionamento, chame táxi. Autorizado, eu portar táxi com 961. Uno, decolado aos 22, chama agora o controle em Salvador em 1 no 9, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, mas bom dia, gol 931. Prazer, 331, bom dia, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível 250. Saída Momo, 931. Saída Momo, saindo para 250, gol 931. Controle o voo Uno, na Corrigindo, 9831, solicita da presente, voa na Prod Frot para evitar formações. Beleza, ativo Prod, devido à aeronave orientada já para a chegada bomba. Ok, então vai manter a magnética 020 por aproximadamente 40 milhas. Proteína 050. Na proa que informa, sub mantenha 050. Ok, o nível é restrito então no 050, o 9831. Temos, nível 050 até o término do seu desvio. Excelente. Gentileza, confirme qual foi o tanque que pediu metade de Serra Brava Tamo Charlie. Escuta o tanque pediu o metade de Serra Brava Tamo Charlie. Pode ser, prossiga. Metade de 8 horas. Um vento de 330 graus 03 norte, visibilidade grupo de nozes, poucas nuvens a 800 pés, esparsas a 1.500 e fechadas a 6.000 pés, a 24 graus, ponto de orvalho 2.6, ajuste no 012, senhor. Ah, obrigado, copiado, hein? Desde já agradeço. Táxigo 961, tem 173 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Florianópolis. Copiado Gol 961, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 011. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 198.95 no 961, tem um bom voo. Aqui Índia no ponto de espera de 895, ajuste no 011, obrigado, bom trabalho, Gol 961. Bom dia, 3171, autorizado para Serra Bravo Golfo Romeo, via Prozulu 10 até Tango Bravo Eco, nível de voo 2, correção, nível de voo 320, 320. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motivan. Controle 19.35, transponder 5154, TAM 3171. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, via Prozulu 10, até Tango Bravo Eco. Eu tenho um decorador 0, decorador 0, com curva A de Leite, DEL, Mota, na direita de nada de Cotas, Cotas, Cotas, 3171, saída da EL, transição Motiva. Da EL com todas as exceções de nível da carta, após da EL voa Leda, após Leda voa Motiva, senhor. Cruzamento correto, TAM 3171, portão 10, chame pronto para o pushback e acionamento. Zero pronto, bom dia. Bom dia, 1961, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 320 graus, 04 nós. Autorizado a alinhar e decolada, 10, bom, 961. Vai realizar um pequeno desvio à esquerda para o 195 por cerca de uma milha. 9040, autorizado final ILS, IF 2000 pés e reposto estabilizado. Autorizado final ILS, 2000 pés, chamará estabilizado. 9040. Última DZ5 estabilizou em ILS, dá o 90. Salvador, o voo no 9, informação Foco Trote. 59, bom dia, direto pelo 104.000 pés, altímetro 1011. Bom dia, sistema para 4.000, direto pelo 1759, grata. Parte de 2 minutos, Foco, tendo 3597. Aguardando, sistema Foco, tá mandando 4357. Bom dia, tráfego avistado, ajuste no 011. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Eu tenho um bom gravador iniciando corrida agora pista no 0. Ok, sente visual no 011, aguarde pista livre, eu chamei 25. Confira o vento, por favor. Vento agora de 300 graus com 03 nós. Ok, obrigado. É 225, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento de 300 graus com 03 nós. Faixa destravada, livre, pouso 10, hoje não é 25. Polo 961, decolado aos 30, chame agora o controle 119, decimal 35. 1935, obrigado. Processo, 011-093. Bom dia. 3517, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, Viator Zulu 17, nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa direto, posição Elefa, controle 119.35, transponder 5156, 3517. Obrigado, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível 360, decola pista na 0, curva direita, saída Arbor, Elétrica, pista 17, na ferrovia, controle 119-35, transponde 5156, da 3597. Correto, 3597, portão 4, chama e pushback acionamento. Para. Ajuste no 011. Número 2 para pouso em Salvador, continua a aproximação, aguarde a transição de pouso, gol 9040. 40. Bom dia, Azul 4040, para Confins, eu tenho 360 já aprovado, pronto, cópia. Azul 4040, autorizado Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, Viator Zulu 21, nível de voo 360, pista em uso 10. Primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 119.35, aciona 5160, Azul 4040. 5160, Viator Zulu 21, principal 10, pula direita, saída Arbor. Pode levar 225, táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso Taxi e Juliette. Via Alfa, reporte para ingresso Juliette, agora 330 graus, ajuste no 011. Livre pouso, 9040. Passagem 3, completa LS, torre 118.95, bom dia. 18.95, obrigado, bom dia. Estou 98.31, passo 150, chama 100, Recife, frequência 135. 125 decimal 45. 125, obrigado, bom dia. Bom dia, tráfego ainda não avistado. Ajuste no 011, continua a aproximação, agora de transição de pouso, Rio 5973. Correção, tráfego agora avistado. Estimativa 5973, 101 na guarda, na transição. 9040 no solo, os 34. Libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Direita 211, gol 9040. Bom dia, gol 209040. Gol 9040, Samir Juliette. Chamando Juliette, 9040. Só 3171 no... Como recebe a torre? O solo? Agora 5 para 5. 215 a bordo, Galeão 3040, livre táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia. Anular a torre 118 decimal 95, ajuste no 01 no bom voo. O 9040, após a passagem do Airbus da frente, Juliette, portão 09. Eu ativo, após o colega Tan, Juliette, 09 e o 9040. Antes da Juliette, né, 6225. Na 6225, após o Airbus da Tan, Juliette, 06, portão. Então, quem mantém a posição após passagem do Tan para o 06625. Confirma a posição do TAM, por gentileza. Estão agora, estamos através do portão 09. Ah, ok, está visual agora, obrigado. E o 5973 no solo 37, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Na direita 21, 5973. E o 5973, boa, Alfa Kilo 43, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo 43, até o sinalizador, 5973. 759, reautorizado para 2.000 pés, altímetro 1.012. 2.000 pés com 1.012, gol 1.759. 1.71, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0. Vento de 0, correção, vento de 1.60 graus com 0.3 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, dado 3.171. Uma chuva proveniente do setor eco. No momento, somente o terço final da pista apresenta-se molhado. Ok, obrigado. O 1093 é autorizado para 3.000 pés, 1.012 na altimetria. 1.0 para 1.0. Poderia confirmar no 093 se foi sobre a modulada? Pois não, dessa é para 3.012. 3.000 com 1.012, 093. Geral 970, bom dia. Sua identificação desce para 5.012, direto, posição Duna. Direto Duna, 759, autorizado, sinal ILS, chama estabilizado. 759, autorizado, sinal ILS, chama estabilizado. Vai chamar estabilizado, voo no 759, autorizado. Uno 71, decolando aos 42, chame agora o controle em Salvador em 1 no 9.35, senhor, bom voo. Decimal 35, bom dia, 3171. Bom dia. Bom dia, contato radar na decolagem, sobe para 320, direto Leda. Direto Leda, tá 3171, tá, sube para o 320, tá 3171. 1759, estabilizou no ILS, tá 10. 759, cliente, completa a aproximação, torre 1895. 1895, bom dia. Bom dia. 093, da Gol. Reautorizado 2.000 pés, livre LF, altimento 1.012. 2.000 pés, autorizado, 1.012, 0.93. Aqui 3. Baixado, travado. 759, pouso autorizado, pista no 0, vento 0.90 graus, 0.49, atenção à pista molhada na segunda metade. Assim. Rio, tá 3153, informação Golf. 3153, bom dia, Golf confere pro Galeão, 360 autorizado. Na cola da pistola 0, curva direita, saída da Eulida Irumi, topo novembro 857, Monstro, conforme rota. 5162 o transponder, controle 119.35. Galeão 360, conforme a rota do plano de voo, da novembro 857, decola da 10, curva direita, da Euleda Irumi. O transponder 5162, o controle 119.35, da 3153. Da 3153, cotejamento correto, no portão 02, chave pronto. Semana. Autorizado, Golno 093. Então, 93, Vicente, passando Luna, completa a linha, setor 1895. 1895, 093, bom dia. 9970, reautorizado para 2000 pés, altímetro 1012. Livre a linha, pistão no zero, reposto estabilizado. 7, descendo para 2012, reportarei interceptor de linha federal. Ao 3517, no 04, autorizado, solitário. Autorizado, chamada ataque, da 3517. Colo 759, no solo aos 47. Libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo em 121, no decimal 1. 2115. Salvador, muito bom dia, Golno 093. Dá uma mira da Índia Serra, paz travada. Bom dia, Golno 093, tráfego avistado, ajuste no 012. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda, Golno 093. Pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, Golno 093, vento 060 graus, 05 nós. Atenção à pista molhada na sua segunda metade, senhor. Sente livre pouso no 0, gol 1-0 na pré. Direção 7, canal Juliette, portal 1-0. Juliette, 1-0, bom, certo. Leo 3-1-7-1, agora na proa 2-5-0, devido a informações. 2-1-7-1. controle 831-71, agora na proa de Mosta. 71 Ciente, passa 140, Recife 12545. Recife 45, obrigado, 831-71. Então 9970, tem condições de completar a final ideia? Afirmativo. Nós estamos aqui no treinamento. Próxima interseção à direita, chame solo em 121, décimo 1. Direita agora, 211-093, bom dia. Bom dia, vou 1093 de Bruna, se escuta. 1093, bom dia, chame antes da Juliette. Chame antes da Juliette, 093. Sinal 9900. 2000 do externo, completa aproximação, torre 1895. 1895, bora. 93, autonomia interna, Campinas. Livre táxi até o ponto de espera. E é a parte 1 Índia, quando na torre 118 decimal 95, ajuste 1012. Só confirme Campinas, é alternativo? Afirmativo, autorizado. É parte 1 Índia, no ponto de espera, chamará a torre no 895. 9970, pouso autorizado na pista no 0, vento 060 graus, 07 nós. Atenção à pista molhada na sua segunda metade. Sim, vive pouso. Alô, Salvador, é o Dan 9537, está no pátio 3, ciente da informação aqui, autorização para a comanda tuba. Dan 9537, chamo o Salvador. Firmo. Está confirmado o seu plano, por gentileza? 0840. A gente vai entrar em contato com a sala IF, não possuímos seu plano no momento. Tá certo. 1093, Juliette, 04. Juliette, até o 4, 093. Salvador, bom dia, tá 3597, ponto de espera 10, pronto. 3597, mantém o ponto de espera. Manterá. Lima tem pista no zero. Lima tem pista no zero, está 3, 5 no 7. Federal 9970 no solo 54, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 decimal 1. 21, obrigado. Salvador, muito bom dia, 0-9-9. Geral 9970, muito bom dia, Alfa Kilo, pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, fica lá dentro, Geral 9970. Geral 9970, por gentileza, 1234. Vem. Geral 9970, 1234. Prossiga. Tô te chamando, 234. Chama novamente, por gentileza. Valeu. Afirma. Para suspeito acionamento azul 4047. Portão 3 aprovado, chame pronto para o táxi, 4040. Alfa, tem, está falando com o da Tan, bom dia. 517, bom dia, contato radar, direto Elefa, vigilância. Direto Elefa, vigilância. Então, 9537 na escuta do sol. Prossiga. Pronto, cópia. Afirma. Autorizado, Salvador Comandatuba, nível 220, decola da pistola 0, curva direita, saída coral. Acione 5405 no transponder, controle opere em 119, decimal 35. Autorizado, 220, pode decolar direita, coral. 5405, 0935, controle, da 9537. Da 9537, conteja a minha correta, no 43, também pronto? Tá lá. Táxi 4040 da Azul, total a bordo de 106106, 3 horas, Galeão. Segui táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 2. Gente, Índia, até o ponto de espera, quando pronto, 1182, obrigado, Maria. 1118, decimal 95, frequência da torre, o azul 4040. 1895, obrigado. Colocando 3, 153, pushback acionamento no 02. Autorizada após a liberação do azul, do Embraer da Azul Acaldo, UTA 315302. Após o azul Acaldo, autorizada, UTA 315302. No protocópio? Pronto. Autorizado, Salvador Campinas, nível 300. Decolada pistola 0, curva direita, saída da Eolê da Motiva. Pesoluno 0 por base e pesoluno 6 conforme a rota do plano de voo. 5404 no transponder, controle em 119.35. Autorizado, Casquinha, 300, conforme a rota do plano, decolada dentro, curva direita, saída da Eolê da Motiva. 1935 ao controle, 5404. É o transporte. A rota é 3110, por baixo, 3116, na rota do Zulu, conforme a rota do plano. Azul 4201, 8-1. Cotejamento correto, estamos prontos, azul 4201. Obrigado. Salo, plano 9537, no pátio 3, que estiver em funcionamento. Autorizado, plano 9537, com relação aqui para o solo, último táxi. Presente, Mar. Bom dia, azul 4040, pronto, pode ser. Azul 4040, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento agora de 090 graus com 03 nós. Ali decola 10, 4040. Salvador, bom dia, tá 3890, tô sentindo a Golf, na remota 12 para Copa e a Recife. Então, 3890, Golf confere, para Recife autorizado 330, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jambo, Aruque, a rota do plano de voo. 5176 no transponder, controle em 119.35. Tá 3890, autorizou Recife 330, rota da pista 10, curva esquerda, Puca, Jambo, Aruque. Transponder 5176, controle 1935. Então, 3890, cotejamento correto, na remota 12 do pátio 1, no chame pronto. 3890. Bom dia, Salvador, this is Europa 085. Europa 085, right, Scott? Yes, bom dia, Europa 085, stand number 11 with information, Golf, would request safety clearance, destination Santiago. Europa 085, clear Santiago, flight level 380, take off 10, right turn, dial departure, motiva transition via UPSLU 10 until Pubase, UPSLU 16 until Belo Horizonte, after flight plan rules, Coke 5174, Salvador departure 119.35. 517, 8-4, we are clear to Santiago de Chile Airport by right turn dial departure, Mazda transition, flight level 380, after Mazda upper Zulu 10, Pubat, upper Zulu 16, Belo Horizonte, flight en route, squawking 5174, and departure frequency will be 119.35. Salvador Departure 119.35, read back correct, for startup and push gate 11. Okay, 119.25, I will call you ready for push back. Por táxi 159 a bordo, 3 horas e 30, alterando Teresina. O TAN 9537, como vocês ouvem informações? Qual é a informação? 159, Teresina, 330. Afirmativo, isso aí, foi isso que eu falei. Livre táxi, retaguarda do Airbus da companhia, quando lá a torre 118, decimal 95, ajuste no 02. Gente, siga no tráfego à frente, lá com a torre da OTAN, 937. Para o táxi da 31-53-166 a bordo, 3 horas e 45, de economia alterna Campinas. Confirma alternativa? Campinas. Livre táxi, tá fonte espera, via Inter, quando lá a torre 118-95, ajuste no 02, bom voo. 02, táxi via Índia, ponto espera, dá 1-0-2-2-9-5-3-1-5-3. Utiliza a árvore, senhor, eu tenho uma formação bem à direita aqui. Ize. Certo, a árvore, agradeço, aos 1:40. Ground Europa 085, we are ready for a setup and push back. Clear, Europa 085, we call for taxi. Okay, we are clear for a setup and push back, we'll call you back for taxi, Europa 085. Salvador, bom dia, tá 3153, ponto paradão no zero, pronto. 3153, alinhado dessa lá, 08, 0 graus, 612, o ajuste no zero. Vocês vão alinhar decolar no zero, confirma no zero, no uno. É, 0 no 2. Oi, Salvador, bom dia, tá 9537, pode esperar, opção 0 pronto, desocupar a sua nossa frente aqui. 9357, após o TAN, Lera, mantém. Após o TAN, Lera, mantém, o TAN 9357. Confirm? Yes, sir, we are Europa 085, we have to delay for 1 minute our setup and pushback signal. We call you back when we are full ready. Okay, report to you when you are ready for pushback, Europa 085. Okay, we'll call you back, thank you. Underground, Europa 085, we are now full ready again for a setup and pushback. Setup is watch for taxi, Europa 085. Okay, we are clear for a setup and pushback, we'll call you back for taxi. 3, decola o 1010, chame controle 1935, boa viagem. 1935, 3153. Controle de Salvador, bom dia, tá 3153. Cadastro vai manter nível 360 na saída da El. 360 da El, 3153. Poderia voar para onde da El, tá 3153? Livre. Da El. Salvador Recife, 370 autorizado via rota do plano, decola 1-0, curva esquerda, saída Fuca, transição Caju. 1-1-9-3-5, controle 5-4-1-2, transponder. Decola, pista 1-0, curva na esquerda, Fuca, Aracaju. 1-1-9-3-5.